leve a luz que não se acende? Pra que serve o sal que não tem o sabor? Se a verdade é tão simples, então onde erramos e o que deixamos de fazer? Me ensina a chorar com os que choram. Senhor, quero aprender a repartir o pão. Me ensina a construir uma história de lutas com vitórias. Desejo ser mais, não quero ser mais um na multidão. Eu quero sobrenatural de Deus. Transforma-me, esse é o tempo, ó Pai. Quero viver os sonhos de Deus. Quero fazer história aqui. Quero alcançar o céu, mover teu coração. Ensina-me. Aprender a repartir o pão. Me ensina a construir uma história de lutas com vitórias.